Eu quero convidar os irmãos para lerem a passagem que está no telão. Amém? Nós vamos conversar sobre esse assunto aí. Os perigos das raízes do orgulho. Sabe, queridos, eu estava pensando, essa semana, a passada é essa, eu tinha já uma palavra preparada para hoje, mas eu viajei com a Tânia na sexta-feira e nós já estávamos conversando sobre esse assunto. Nós ouvimos uma palavra de um irmão querido falando algumas coisas que eu tinha um pouco de discernimento, mas não totalmente. E Deus foi revelando, mostrando cada coisa, e falou assim, eu preciso passar isso para a comunidade. Deus nos ama, que é o melhor para nós, que é o melhor para você. Amém? Então vamos ler Mateus, capítulo 15, versículo 21. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Então, tá bom. Diz assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe, despede essa mulher, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhinhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento em diante, sua filha ficou sã. Amém? Agora pega na outra passagem, o Marcos 7, 24, só que nós vamos ler só um pedaço. Não precisamos ler tudo, é a mesma passagem. No livro que segue, né? Em vez de ler Marcos 7, 24, vamos ler o 29. Podemos? Acharam? Amém? Então fala assim, é a mesma situação, só que o 29 tem um detalhe, fala assim, então ele lhe disse, por causa desta tua resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ama e sempre o Senhor quer nos ajudar, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos dar direção, o Senhor quer que nós sejamos felizes aqui na terra. Senhor, no nome de Jesus Cristo, abençoa cada um de nós, abençoa nosso coração, nossa mente, para que nós possamos, Senhor, agradar a Ti e não tenhamos, Senhor, problemas, dificuldades em ser abençoados, Pai. Nós queremos agora, Senhor, rejeitar, no nome de Jesus Cristo, toda barreira que se criou ou tem criado na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, para impedir a Tua bênção na nossa vida. Nós rejeitamos o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que foi montado, Senhor, no nosso entendimento, tentando impedir que nós recebêssemos a Tua cura completa, a Tua libertação completa, a Tua vida em nós completa, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos, nós te pedimos agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode sentar, querido. Quando eu lia essa passagem, não sei, quem já leu, já tinha lido essa passagem? Pouca gente? Então, eu já li desde, né, a adolescência, e ele sempre me deixava inculcado. Sempre eu ficava pensando, mas que resposta que Jesus deu para aquela mulher. Coitada da mulher. Estava sofrendo, né, com a filha endemoniada na casa, ela pedindo socorro, não é? Ela pedindo socorro, Jesus, me ajude. E ele fala assim, olha, não tem para você. Né? No começo vai ver que ele vira as costas e vai embora. Ela fica gritando, vai gritando, gritando, e eles andando. Mas Jesus dá um troco, assim, uma resposta que, assim, na mente humana, sem pensar nas consequências do que Deus tem aí para explicar para a gente, para nos ensinar, parece absurdo, né? É ou não é? Jesus não é aquele que é amoroso, que é pacífico, sempre abençoando, aconselhando, de repente ele chama a mulher de cadela, não é isso? Cachorrinho, não é isso? Cachorrinho seria homem e cadela mulher, não é isso? E Jesus está falando, chamando aquela mulher desse jeito. Agora, o que será que Jesus tinha na cabeça? Né? Por que que ele tomou essa decisão de fazer tudo isso? Uma outra questão que eu fico pensando aqui é que bate bem com o que nós estamos vivendo esse mês, com relação a famílias. Vamos e venhamos, essa família devia estar sofrendo. Né? Concordo? Uma família em que você perceber direitinho, a mulher está desesperada, não é? A mulher está desesperada pedindo socorro para Jesus e a filha em casa, ela não conseguiu nem trazer a filha. Eu já conheci alguns casos, já vi alguns casos de endemoniamento que ninguém consegue segurar aquela pessoa. Eu não sei como estava essa situação dessa menina. Fala uma filha, né? Podia ser uma menina, podia ser um adolescente. Mas, certamente, estava sofrendo muito. Era um horror isso. Quem já viu um endemoniamento, é uma coisa assim, ruim de ver e ruim de tratar até, mas existe. É uma situação que acontece. Agora, eu fiquei pensando também na família, no sentido de quanto tinha de sofrimento ali. Quanto que aquela família precisava de Jesus. E era uma opressão assim intensa na vida daquela menina, né? Concorda? Era uma situação, imagina. Já é difícil quando você lida com uma pessoa que não concorda muito com você em casa ou tem algum problema, já dá... às vezes uns curto-circuito, né? Agora imagina você ter uma pessoa que já na cara já percebe que é endemoniada. Vamos pensar um pouquinho sobre essa situação. Tem três coisas que eu quero comentar. Sobre a menina, sobre a família e sobre o pai. A primeira coisa que nós deparamos aqui é que a menina, filha, estava miseravelmente endemoniada, é o que a mãe fala, né? E fala que está sofrendo muito, no verso 21, é isso? 22, desculpa. E essa opressão que existia abalava toda a família, mas a menina, ela devia ter atitudes anormais, né? Como todo endemoniado, tem vários níveis de endemoniamento. Tem pessoas que são... Deixa eu explicar bem essa questão também. Existe endemoniamento que é no sentido de interferência sobre a pessoa, trazendo tristeza, trazendo opressão, às vezes trazendo até doença, coisa assim, mas não, o demônio não entra, ele não tem possessão. Porque a possessão já é um outro nível em que a pessoa perde os controles. Aí. Aqui parece que estava acontecendo isso, que a menina... A mãe não conseguiu trazer ela, né? E outra coisa, pensando sobre a menina, nós não sabemos direito qual é o tipo de se é menina, eu estou falando menina toda hora, mas podia ser uma menina de 5 anos. Você tem, alguém tem filho de 5 anos aqui? Ou 3 anos? Ou de 7 anos? Porque não fala a idade, né? Era uma menina, uma filha. Podia ser uma pré-adolescente, uns 10 anos. Podia ser um adolescente mesmo, de 14 anos, 15. Ou então, a filha podia ser uma jovem também, né? Mas, uma coisa é certa, é que havia uma opressão e muito sofrimento, muita angústia naquela casa. Porque o que estava acontecendo na vida daquela menina era um terror, né? Na família, pensando na família, a mãe mostrou o quadro do sofrimento da família. Era terrível a coisa, né? E a família vivia numa tensão, numa preocupação, uma tristeza, por causa do que estava acontecendo com a menina, né, com a filha. E, muito provavelmente, pelo que dá para entender, a mãe, se ela tivesse ido atrás de médicos, ela pode ter ido atrás dos médicos da época lá, que fala que é Ciro, Fenícia, Cananeia, era uma região assim, do limite de Israel para cima. E fala também, acho que em Marcos, fala que ela era de ascendência grega. Então, vamos dizer assim, ela era filha, neta de uma grega, mas também tinha de um dos pais, ou avós, era Ciro, Fenícia e Cananeia. Mas, voltando aqui à questão, nós vemos que ela não conseguiu, mesmo se tivesse procurado médico, curandeiro, coisa assim, não conseguiu a libertação, a cura da menina. E eu fiquei pensando sobre isso, o que nós temos hoje em dia, no dia a dia da nossa vida. Eu vejo muito isso, muitas famílias sofrendo. Às vezes não é por endemoniamento possessão, mas pode ser por endemoniamento, por interferência, influência. Mas, muitas vezes, nós temos famílias sofrendo, filhos perdidos, filhos endemoniados, drogados, enfeitiçados, trabalhos de macumba ou outras coisas, né? Tem vários que estão amarrados por espírito de morte, tentando se matar, tentando acabar com a vida. Isso é espírito maligno, viu, gente? Muitas vezes eu tento procurar um médico, o médico dá um remédio. O remédio que o médico vai dar é para a pessoa dormir, para ficar meio zonzo e não ficar pensando naquilo. Mas na hora que sai o efeito do remédio, vem o pensamento porque ela não ficou liberta. E o tratamento tem que ser espiritual, não tem rejeito. Tem casos de miséria, espíritos de miséria também. Um espírito que influencia na pessoa, em que você não vê nada assim de produtivo na pessoa. Você chega na casa da pessoa e já cheira, tem um cheiro de tipo assim, ferro velho estragado, as coisas, entendeu? Ou então de comida velha, não sei se vocês já entraram numa casa assim, comida já envelhecida e podre, né? Você sente um cheiro assim de uma questão de miséria. E muitas vezes nós vemos filhos sofrendo por vários tipos. Tem uma pessoa que nos procurou recentemente em que um parente, um menino, estava indo atrás de bruxaria, vampirismos, coisas desse tipo assim, pediu para a gente estar orando. Fui lá, tentei conversar com o rapaz, ele ria na minha cara, vestido de preto. Todo. Isso é endemoniamento, de alguma forma. Demônios interferindo, querendo acabar com a pessoa, porque, em geral, as pessoas vão para um caminho de destruição. E Jesus falou que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Uma outra questão aqui é que esse sofrimento todo que esses demônios causam não causa só numa pessoa. A família toda sofre. A família toda sofre. Se for o pai, é pior ainda, porque ele é para ser cabeça, né? Então, ele, é, ele, ele traz maldição sobre todos. Agora, se for um filho, é ele, mas todos sofrem porque então ficam vendo o sofrimento, torcendo, né? Mas era uma coisa muito ruim que estava acontecendo lá e está acontecendo hoje em dia aqui. Eu vejo assim que essa situação ali que essa mulher estava passando, muitos aqui estão passando. No nosso bairro aqui, principalmente, tem muito disso. Mas na cidade toda, né, o Brasil, tem sido um país sofrido e influenciado por demônios, né? E nós vemos quantas pessoas têm aí, de repente, esses dias mesmo, mostra a televisão direto, né? Mas eu fui visitar minha sogra e ela estava falando que um cara foi assaltar uma casa e tinha lá a família, inclusive uma criança, de colo. O cara matou todo mundo, inclusive a criança. Não sei se vocês viram essa notícia. É um negócio absurdo, né? Isso daí é coisa que a cabeça, a mente dele não está no controle. Quem está mandando ele fazer isso não é ele. Concorda? Existe um demônio ali que fala, se eu mata, é para matar. Você vai lá para matar. Nem sei se ele roubou, mas essa é a questão. E ainda o último ponto ali, o pai. O pai não aparece na história. Deu para perceber? Ele não aparece e é bem provável que a situação ali também fosse igual de muitos da nossa sociedade, em que o pai some da família, né? Pais que não assumem a paternidade ou pais que não são pais presentes. Existe muito disso, né? Eu vi uma pesquisa sendo falada que um terço dos registros de nascimento no Brasil de 10 anos para cá, um terço não tem o nome do pai. Sabe o que é? Sabe que é um terço? Cada 3 crianças que nascem, um não tem o nome do pai. É um absurdo isso, né? Isso significa a ausência de alguém que podia estar ensinando, alguém que podia estar fechando a brecha, né? Na brecha pelo filho, protegendo, né? Orientando. E isso significa também que o filho vai ter que lutar muito. O dobro, né? Porque não tem o pai para ajudar e abençoar. Glória a Deus pelos pais que se mantêm firmes, abençoando as famílias. E é bom saber, queridos, que demônios, entidades demoníacas, eles aproveitam brechas. Isso nós já temos conversado várias vezes no curso de crescimento emocional e espiritual da célula, nós temos falado sobre isso. E se o pai some do mapa na família, fica uma brecha. E demônios podem vir entrar naquela família e ser um estrago pela ausência do pai. Então, pais, sejam firmes, sejam constantes, perseverantes, abençoem seus filhos, cobrem, dão cobertura para o filho no nível espiritual, orando por eles, rejeitando qualquer atitude maligna, interferência maligna. E também, procurem aconselhar, procurem dar apoio e ajudar, porque esse é o papel dos pais. Mesmo que os filhos já tenham casado, sempre existe essa necessidade de dar essa cobertura, esse apoio. Bom, eu fiz um resuminho. A menina tinha opressão demoníaca, a família sofrimento e o pai ausente e abrindo brechas. Bom, eu quero ler com vocês Tiago 4, uma outra passagem que eu comentei na última vez que eu trouxe uma palavra para vocês. Parece que o Mário já pregou sobre essa passagem também, ultimamente. Mas eu queria fazer um estudo e uma correlação com essa passagem da mulher, que nós vamos chamar de Sirofinícia, tá bom? A mulher Sirofinícia é essa mulher sofrida que tinha a família toda ali sofrendo por causa da criança que estava endemoniada. 4, 6 e 7, tá bem? Acharam? Amém? Diz o seguinte, Tiago falando numa carta aos cristãos, né, fala assim, verso 6, antes ele, se referindo a Deus, dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Essa passagem é interessante que muitas vezes eu já preguei e usei principalmente o verso 7. É muito gostoso esse verso 7, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, né? Só que esses dois versículos estão juntos. Um completa o outro. Existe uma conexão entre eles. Não é só o segundo. Muita gente gostaria de, vamos dizer assim, cair só no verso 7. Vamos sujeitar a Deus, vou resistir o diabo, ele vai fugir da minha vida. Mas tem o 6. E eu quero, vamos conversar sobre o 6, porque o 6, ele vem antes, mas também os dois estão ligados. O 6 fala, Deus dá graça aos humildes e se opõe aos orgulhosos. E o 7 vem falando sobre se sujeitar a Deus. Presta atenção, o verso 6. Se, olha, olha o 6, presta atenção nele. Ele dá graças aos humildes, né? Se não houver humildade, Deus não dá graça. Deus dá graça aos que forem humildes. Amém? Repita comigo. Deus dá graça para os que forem humildes. Então, meu irmão, começa daí a questão. A humildade. E depois fala assim, Deus resiste o orgulhoso. Não é isso? Então, existe aí uma relação, fala assim, Deus, aqueles que são humildes recebem a graça do Senhor. Sabe o que é graça? Alô? Oi? Favor de Deus que você não merece. Não é isso? É uma forma de falar aqui que é graça. Né? Eu ganhei de graça. Quer dizer, eu não fiz nada para ganhar aquilo. Então, a graça de Deus é quando Ele olha para nós e fala assim, eu vou te dar uma coisa, mas você não merece. Né? Eu fui professor na universidade e eu lembro uma vez que os alunos estavam querendo uma nota a mais da média de todo mundo. Todo mundo, quem tirou 6 vai ficar com 7, quem tirou 7 vai ficar com 8, coisa assim, né? Aí eu falei para eles, vocês sabem o que quer dizer graça? É justamente o que vocês estão pedindo, não é? E dá um ponto a mais para todo mundo, mas sem fazer nada, não é? No fim, eu expliquei para eles a diferença entre graça e misericórdia, né? A misericórdia não dá o castigo que a pessoa merece, né? Então eu falei, olha, se eu fosse sério e severo com a nota, a prova de vocês, vocês não iam tirar essa nota. Eu fui misericordioso. Mas vamos fazer o seguinte, então vou aplicar a graça e a misericórdia na vida de vocês. Eu vou dar uma questão a mais para vocês preparem em casa e vou dar nota por ela. Isso é misericórdia, porque eu não estou castigando nada, né? Não vou rever a prova e vocês ainda têm. E um ponto a mais eu dou para aqueles que fizerem a prova corretamente, como vocês falaram, e fica na graça. É? Então, quando quando a Bíblia está falando graça, Deus dá graça, né? Deus dá graça aos humildes. Então, existe uma condiçãozinha pela pra graça de Deus aí, né? Ó, se você for orgulhoso, não vai ter graça. E se não vai ter graça, há desgraça. Essa é a questão. E Deus resiste. Sabe o que é Deus resistir? É você querendo lutar na vida, você querendo vencer, e Deus está pondo a mão no teu peito e fala assim, daqui para cá você não vai passar, seu orgulhoso, seu soberbo. Deus resiste ao orgulhoso. Que o Senhor não ponha a mão no teu peito, meu irmão, impedindo você de avançar, de ser vitorioso, ser um ganhador, no nome de Jesus Cristo. Mas para isso você tem que ser humilde. Procure Deus, quebrar o orgulho. Porque o orgulho, Deus não deixa você avançar a partir de certo ponto. Deus resiste. Se Deus resiste o orgulhoso, é como se Deus estivesse colocando uma barreira, e aí é interessante, é uma barreira com uma seta assim, orgulhosos para cá, humildes para lá. Né? Só que os orgulhosos vão numa bifurcação e aqui, ó, vocês vão ficar parados aqui, não vai ter caminho. É uma rua sem saída. Mas para os humildes, pode avançar, que eu vou abençoar vocês. Amém? Deus dá graça aos humildes. Meu irmão, que você possa ter essa alegria de receber a graça do Senhor e ser um humilde, no nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos ver algumas leis que eu identifiquei aí e gostaria de comentar isso com vocês. Primeira lei. Antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Veja a sequência aí. Não é isso? O verso 6 fala que Deus resiste aos soberbos. E no verso 7, Deus vai resistir ao diabo, mas quando você for humilde e for submisso a Deus. É ou não é? Então, o problema para Deus não é os demônios. O problema para Deus não é o diabo. Que Deus resiste fácil. Você pega os versículos bíblicos na Bíblia, você mostra claramente que o diabo sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus. Né? E lembra quando Jesus chegou no lugar, tinha uma pessoa endemoniada que falava, e eles falavam que o nome deles era Legião, porque eram muitos, numa pessoa só. Aí o que aconteceu? Ele se curvou e falou assim, se curvaram todos, né? Representando, que eles estavam se dobrando diante de Jesus, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Quer dizer, só de ver Jesus. Então ele sabe quem é. Então para Deus, demônios é um probleminha à parte que ele dá de peteleco, de soprando só, né? Ele afasta. O problema são os soberbos. O problema são os corações duros, que Deus quer fazer a obra, mas a pessoa não resiste. E Deus resiste. Se a pessoa resiste, Deus resiste. Sinto muito, mas daqui você não passa. Você não vai ter as bênçãos se você for um soberbo, se for um orgulhoso, nariz empinado, achando que você é o tal, que os outros não são nada. Quando você se coloca nessa posição, você está se colocando como um derrotado. Deus vai, uma hora Deus puxa o tapete, né? Essa lei, ela é muito interessante, porque muitas vezes eu já vi, vocês devem ter visto na televisão, em algumas igrejas, em que o mais comum é ensinar assim, olha, eu frequentei uma igreja e falava isso, né? Olha, é o seguinte, é coisa do diabo, então tá amarrado o diabo, não é isso? Ou então, sai daqui capeta, essas coisas assim, né? Uns chavões evangélicos e tentando acostumar o povo a fazer declarações, está amarrado, eu queimo você, né? E no sangue de Jesus tem poder, você não vai, né? Mas fica só nisso, enquanto o coração é soberbo. Se o coração é soberbo, Deus está resistindo, e não adianta mandar falar está amarrado, mandar o diabo embora. Deu para entender? Amém? A situação fica cada vez mais feia quando a pessoa começa a querer mandar o diabo embora e a pessoa não está quebrantada, não está permitindo Deus agir. Eu já contei para vocês uma situação que eu vi num vizinho meu, um ex-vizinho, que ele foi numa igreja evangélica, viu expulsar o demônio, de repente apareceu uma moça lá, que era parente dele, endemoniada, ele foi fazer a mesma coisa que ele viu, né? E hoje em dia ainda tem a televisão, né? Para ver. E ele foi fazer, a mulher levantou rosnando, espartiu para cima dele, deu uma surra nele, saiu, foi parar na rua, correndo. E todo mundo rindo dele lá, e aí foram me chamar. Mas Não tem jeito de você resistir ao diabo se você, você é resistido por Deus. Amém? Então, Deus resiste aos soberbos. Antes de resistir ao diabo, a primeira barreira para Deus é o coração do homem. Infelizmente, é isso que acontece. Segunda lei, Deus dá graça aos humildes. Se ele dá graça, olha que gostoso, ele dá aquele favor para você que é humilde, ele já está liberando você para ser abençoado. O orgulhoso, a Bíblia fala isso em Provérbios, o orgulho leva a pessoa à destruição, e a altivez faz cair na desgraça. Tem uma versão que fala assim, o orgulho precede a destruição. Quer dizer, vem antes da destruição. Pessoa que está andando em orgulho, arrogante. Sabe aquele tipo de gente que você... Eu já conheci algumas pessoas assim. Ainda bem que não tem ninguém assim aqui, né? Espero. É a pessoa que... É pavio curto que as pessoas têm até medo de chegar perto, porque senão qualquer coisinha que fala, qualquer coisinha que faz, a pessoa explode com ela, né? Parece uma bomba ambulante. Ou então o irmão porco-espinho, né? Aquele que vai andando e ninguém pode chegar perto porque vai espetar os outros. Sabe, gente, o coração arrogante não deixa as pessoas se aproximarem. Mas se for humilde, Deus dá a graça. E se dá a graça, nós somos abençoados. Você vai ser abençoado quanto mais humilde você for. Amém? E esse provérbio que eu citei, que se você quiser estiver anotando, não sei se alguém está anotando, Provérbios 16, 18, que onde te fala que o orgulho, ele precede a destruição, já é de antemão, um orgulhoso já pode esperar que já vai ter uma destruição na vida dela. É nesse sentido que está dizendo. Quando a pessoa diz assim, eu não consigo me perdoar, eu não consigo deixar a pornografia, eu não consigo deixar o pecado tal, é sinal que está tentando vencer algo espiritual na própria força, com o seu ego e não com a ajuda de Deus. E quando acontece isso, está usando a arma errada, porque o seu braço, o seu ego não vai conseguir vencer nada dessas coisas. Você não vai conseguir. Só de falar, eu não consigo, você já está dizendo... Eu estou fazendo força, meu orgulho está querendo que eu me levante para fazer uma força contra aquilo lá. Nós temos é que nos submeter ao Senhor. Essa é a questão. Submeter ao Senhor, ser humildes e não precisar pensar, eu consigo, não consigo, não vou conseguir. Deixa Deus agir na tua vida. Amém? Deixa Deus te quebrantar. Mas aí você vai chegar lá, porque Ele consegue por você. Amém? Romanos 6,14 fala que o pecado não dominará sobre vós. Meu irmão, o pecado não pode dominar se nós estivermos com o Senhor Jesus. Amém? No nome de Jesus, vamos crer nisso. A questão, muitas vezes, é que nós temos que reconhecer que nós somos insuficientes. Nós somos, como eu posso dizer assim, nós não somos potentes a ponto de vencer o pecado sozinhos. Nós precisamos vencer o pecado com a ajuda do Senhor. Amém? Terceira lei, sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa é talvez a lei mais forte e a mais assim, marcante. O fecho do amor de Deus na nossa vida. Tiago está nos ensinando como podemos nos capacitar para enfrentar as dificuldades, mesmo as lutas, mesmo aquelas que vêm do inferno. Ele está falando assim, sujeitai-vos a Deus. Você vai conseguir, no nome de Jesus Cristo. Porque se você sujeitar a Deus, você está, vamos dizer assim, se rendendo a Ele e aos comandos dEle. Amém? Tem uma música que eu gosto, eu estava conversando com a Fernanda agora há pouco, não lembro mais qual que é, mas fala, antes Ele do que eu, uma coisa assim, né? Que Ele brilhe mais do que eu. Que Ele cresça e eu diminua. É isso que tem a ver com sujeitar-vos a Deus. Se você se sujeitar a Deus, ele deve crescer mais na tua vida e você diminuir. O teu ego, o teu orgulho tem que diminuir. Amém? E nós temos conversado nas células, sabe? E uma das coisas que eu coloquei lá num PowerPoint é que muitas vezes nós tentamos se justificar. Olha, quantas vezes eu fiz isso? Isso é humano, mas não é bom. Porque quando você tenta se justificar por um erro que você fez, ou colocando a culpa em outra pessoa, o que você está fazendo é o seguinte: eu não posso me humilhar e falar que eu que errei. Vou ter que achar um bode expiatório. E o diabo está ali, esperando, né? Agora, se você chega e fala assim: eu errei, eu não devia ter feito isso, me perdoa. Quando você pede perdão pelos teus erros, você está se sujeitando a Deus. Porque Deus falou tanto para perdoar como ser perdoado, né? Nós precisamos confessar que erramos. Quantas vezes eu tive que chamar meus filhos, falar: olha, filho, me perdoa, mas eu pisei na bola com você. Quantas vezes eu sei que machuquei eles, e demorou alguns casos, aí eu caí a ficha na minha cabeça de que o que eu fiz não devia ter sido feito, e eu tive que ir lá: filho, me perdoa. Muitas vezes eu chorei com cada um deles, aí eles sabem disso. E eu sei que às vezes deve ter doído no coração deles o que eu tinha feito, mas eu acho que o perdão que eles liberaram para mim foi muito gostoso para mim e é bom para eles também. Mas nós temos que nos humilhar, nós temos que nos sujeitar a Deus. Amém? Agora, uma coisa que é importante nessa situação toda é que pode parecer ser fácil, mas não é fácil. Eu estou pregando uma coisa aqui que eu também sei que não é fácil. Você se sujeitar completamente a Deus, isso é um processo. E quanto mais você buscar o Senhor, mais você lê a Bíblia e fala assim: eu preciso mudar nisso, nós temos que nos sujeitar. E não é fácil. Dá o braço a torcer para Deus, né? Dá o braço a torcer para Deus. E quantas vezes humilhar-nos é traumatizante, às vezes. Ai, eu tenho que fazer isso, né? Mas toda vez que você se humilha, você errou, você se humilha e fala assim: gente, ó, me perdoa, eu fiz tal coisa, não devia ter feito. Se você faz isso de coração, Deus está vendo, e você está sendo fortalecido espiritualmente. E Deus está dando graça para você. E você está se submetendo a Deus. E aí é mais fácil você resistir ao diabo. Quantas vezes você enfrentou uma luta na vida dizendo: mas Deus, eu tinha feito tudo certinho. Já fizeram isso? Deus, eu tenho orado tanto, tenho lido a Bíblia. E por que justamente isso está acontecendo comigo, Deus? Já fez isso? Deus, eu pensei que isso ia acontecer com os incrédulos lá, com os ímpios. Mas comigo, que eu sou teu filho? Pois é, meu irmão. Com qualquer um. Mas quando você coloca uma palavra dessa para Deus, já é um ego. O teu orgulho já está se levantando. Fala assim: eu, Deus, sou diferente, meu. Não é? É ou não é? Você está querendo se promover diante de Deus. Fala assim: ah, o que é isso? Nós somos todos iguais, queridos. A não ser por um detalhezinho. Que nós aceitamos que Jesus morreu no nosso lugar quando nós é que devíamos ter morrido na cruz. É isso. Agora o resto, nós temos que nos humilhar. Nós temos que nos render a Cristo. Amém? Não tem. Eu lembro uma vez que a gente estava passando uma luta em casa. Isso acontece com todo mundo. Estava passando uma luta em casa. E eu lembro que uma vez, numa oração, eu e a Tânia estávamos conversando com Deus. E eles falaram: justo comigo, Deus? Oi! Né? Como se fosse uma coisa assim: eu não aceito. Né? Tem muita gente que fala assim: não, Deus, pode mudar isso daí que não está no meu plano, não. Né? Ou então tem, algumas igrejas que ensinam isso: eu determino que não seja assim. Né? Eu, meu ego alto. Não é assim. Nós temos que nos submeter a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas começa com a humildade. A quebra do orgulho. Amém? O problema é quando a pessoa resiste, em vez de resistir ao diabo, né, ela resiste às pessoas que estão causando problema também, né? Existe, se não tiver essas três leis, aí não tem jeito de uma quarta, que é resistir ao diabo. O problema é quando não se constrói a autoridade espiritual. A autoridade espiritual é construída com base nos três níveis primeiros, três leis. É aí que você assume uma autoridade. Porque se você é filho de Deus, se você é salvo, se você é servo do Senhor, e o único problema é se você é servo daquele servo que faz as coisas na birra, né? Como é que fala? Com a cara amarrada, não queria fazer isso, ah, tem aqueles filhos que fazem assim, vamos, né? Não, como se fosse fazer a coisa forçada, na marra. Nós temos que fazer com prazer aquilo que Deus manda, porque é do agrado dele e nós queremos alegrar ele. Quanto mais você se sujeitar a Deus, mais você vai fazer aquela vontade do Senhor. Amém? Amém? Então repita comigo. Eu quero me sujeitar a Deus. Eu quero que o Senhor me alegre e me quebrante. Ai, ai. Amém ou amém? Amém. Aleluia. E às vezes tem pessoas, olha, se Deus coloca a mão no teu peito, como eu falei, impedindo você avançar, é por causa de orgulho. É por causa de orgulho. E você está sendo arrogante. E aí, em vez do diabo fugir de nós, é nós que fugimos do diabo. Tem muito caso assim, né? Pessoa que o diabo começa a reinar na família e, de repente, a pessoa, sabe uma coisa? Eu vou é fugir dessa família. E larga a família lá lutando sozinho, né? Ou tem gente que... eu lembro de um caso, um rapaz que chegou para mim e falou, olha, não gostei daquela reunião, eu estava sentindo um peso. Eu saí e fui embora. No final da reunião tinha uma mulher, estava oprimida lá e estava precisando de muita oração, né? Que era um caso de endemoniamento. Agora, nós temos que ter um discernimento. Em que lado que nós estamos? Qual é o discernimento que o Senhor está te dando? Que lado que você está vivendo? Amém? Bom, eu quero conversar um pouquinho, mas antes essa questão, eu lembrei de um caso de uma vez, isso existe muito, né? O diabo começa a aprontar numa casa, ou aprontar num serviço, ou então até na igreja. Quantos casos? Eu lembro de um caso que a pessoa encontrou um problema numa pessoa, em vez de ela nos chamar, vamos orar pela aquela pessoa, vamos nos juntar, vamos interceder, vamos lutar a favor dela, aí pegou e falou, sai de uma coisa, vou embora. E saiu da igreja. Quer dizer, em vez de lutar contra o diabo, né, ela foge do diabo. Por quê? Porque não está no coração dela resistir ao Senhor. E aí sai falando mal, né, sai criticando, sai espiritualizando a sua atitude, falando que Deus mandou fazer essa aí, né? Mas ela não suportou a humilhação e nem se sujeitar à correção de Deus. Se for o caso, se você não suportar a correção de Deus, você não se humilha, você não sai vencedor. Vai ter uma vida inteiramente amarrada, inteiramente opressa. E o diabo dando risada na tua cara. Agora vamos voltar ao caso do contexto familiar. Nós estávamos falando da mulher da cananeia sirofinícia. Uma coisa que eu comentei com vocês, eu estava pensando, Jesus tratou aquela mulher de um jeito que, se fosse dentro da igreja, vamos imaginar aqui, gente, vamos fazer o seguinte. Chega alguém aqui no final do culto e fala, pastor, deixa eu aqui preciso conversar com o senhor, está um problema lá em casa, minha filha está endemoniada e tal. E, de repente, o pastor vira as costas e vai atender outra pessoa, vai orar para outra pessoa. O que vocês acham disso? O que vai acontecer com essa mulher? Está pedindo. Ela não volta mais, não é isso? Ali, se você pensar bem, tinha um grupo caminhando com Jesus, os discípulos de Jesus, né? E você vai vendo as atitudes dos discípulos, que mostram que eles começam a ficar um pouco alvoroçados com Jesus não a dar atenção para a mulher e nem mandá-la embora. Não é? Está assim na história que nós lemos aí? Ela gritando, Jesus, Jesus, clamava, e ele olhou e virou as costas, nem respondeu. Fala que nem respondeu. Né? Aí depois, anda mais um pouco, e ela, Jesus, Jesus, o discípulo cutucou ele, até na versão lá de Marcos fala que um chegou aos pés do ouvido dele e falou, Jesus, é melhor o senhor dar uma providência nisso. No fundo, essa mulher, manda embora, pelo menos, né? Essa mulher está fazendo o maior alvoroço, causando um estardalhaço aí, todo mundo vendo esse escândalo, e o senhor não faz nada, né? E Jesus fala assim, essa mulher, eu não vou dar pães para ela, porque chamou ela de cachorrinho. Mas vamos ver, devagar. Cara, por que Jesus falou essas coisas? Na realidade, Jesus estava provando ela. Sabe, tem muita coisa que acontece na nossa vida que nós não entendemos as provas de Deus. É ou não é? E eu vou te falar uma coisa, a maioria dos momentos que acontecem problemas, dificuldades, lutas na nossa vida, não põe a culpa no diabo de cara. Examine teu coração para você ver se você não está sendo orgulhoso. Porque se você for um orgulhoso, está sendo arrogante, cheio de pena de pavão, né? Se você for arrogante, Deus pode estar colocando provas na tua vida para quebrar esse orgulho e a forma como você responder às provas que vão dar solução ou não para a tua vida. Então, presta atenção agora com esse foco. Deu para entender? A forma como você responde às provas de Deus é que vão te dar se você é aprovado ou não pelas provas. Amém? Lembra que uma prova vem para testar, para ver se você aprendeu. E ela só é repetida se você for reprovado. Não é isso? Porque Deus não vai dar a mesma prova quando você já foi aprovado na primeira. Mas tem gente que fala assim, o ano passado eu tive a mesma luta, mesma dificuldade, mesma prova. Então, meu filho, faça direitinho essa prova, examine teu coração, porque lá atrás você foi reprovado. Para que você não seja reprovado outra vez. Então, primeira prova. Desculpa, mais alguma coisa, um detalhe aqui. Eu já falei sobre justificativa. Na aula 10, tem essa frase aqui na célula. Fala assim, a justificativa própria é como desodorante tentando abafar o mau cheiro da falha e do erro. Sabe quando a pessoa tenta usar? Não lavou o subaco, está fedido. Joga um desodorante para tentar abafar o mau cheiro. A justificativa própria é a mesma coisa. A pessoa tenta encobrir aquele erro que ela fez, tentando se justificar. Mas olha, eu fiz isso, mas também porque fulano me deixou nervoso. Porque esse ciclano é que me fez eu ir atrás e fazer tal coisa. Porque a igreja não ensinou isso, então eu... Sabe, é como se... Tentando, o erro nunca é meu, é dos outros. Isso é tentar se justificar. Isso é orgulho, isso é arrogância. Amém? Quantas vezes eu tive que chegar em casa e falar assim, Deus, eu tentei me justificar. E eu dou liberdade para os meus discípulos para chegarem para mim e falar assim, pastor, o senhor está se justificando. Eu não quero cair nessa armadilha, porque é fácil você tentar sair daquela falha que você cometeu e tentar se justificar. Mas isso é orgulho, isso é arrogância. E Deus está pondo a mão no peito, impedindo de avançar. Nós não podemos estar nesse nível. Amém? E outra coisa, existe uma armadilha, que é o orgulho ferido. Se a pessoa se feriu no orgulho, se a pessoa ela foi, vamos dizer assim, cutucada bem no ego dela, naquele ponto que ela não gostava. Se a pessoa foi, por exemplo, a pessoa fala que ela estuda bastante, de repente vem alguém e fala, estuda nada, você não fez nada na prova, tal, tal, tal, cutuca ali, né? Se a pessoa fala que trabalha bem e de repente chega alguém criticando, falando que não trabalha bem, cutuca o ego da pessoa, né? Isso é uma armadilha, quando a pessoa fica com o ego ferido e fica remoendo e se amargurando, se ressentindo daquilo. Isso que é a mesma coisa que se fosse uma armadilha, daquilo que o animal prende assim, né? E aí, o animal, quanto mais ele mexe, mais ele vai ficar ferido e mais ele vai ficar preso. O pior do orgulho é que o orgulho é como o mau hálito. Quem tem, não percebe. Esse é o problema maior. Sabe, queridos, muitas vezes nós, vamos ser sinceros, você vê o que o outro é orgulhoso, não vê? Cutuca assim, teu vizinho assim. Mas na hora que ele te cutucar e vê, assim, você tem um orgulho? Uma vez eu estava lendo um livro que falava sobre o orgulho, o perigo do orgulho no relacionamento conjugal. Tem um livro lá em casa, tá? Ele está pela metade o livro lido. Que eu e a Tânia resolvemos ler o livro juntos. E tinha, mais ou menos no meio do livro, tinha um teste para ser feito. E podia ser feito sozinho ou junto, mas seria bom fazer junto, porque o outro podia ir mostrando onde é que tem a falha. Rapaz! Mas foi uma faísca, uns curto-circuito, assim, que resolveu parar um pouquinho aquele livro lá. Porque, assim, agora... verifique nele se o que você acha de tal coisa, não? Mania de ir no banheiro, o que faz no banheiro? Ou então, qual a forma de... E aí, de repente, você tem a chance... Eu estou vendo várias coisas nela e ela está vendo em mim, e de repente a gente fala, pai, não gostei dessa, só pensei que só eu que sabia, né? O orgulho é um perigo. E aí o ego fica ferido. E é pior ainda, é que quando a pessoa é orgulhosa, a pessoa é arrogante, ela... não percebe, igual o mau hálito, não percebe que ela é arrogante. Só os outros que são orgulhosos. Agora, nós precisamos nos aproximar de Deus e perguntar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Quando existir uma prova, como eu falei para vocês, e no momento da prova você perceber que o teu coração está armado, duro, você está sendo orgulhoso, tentando proteger teu ego, pode saber que essa prova vem de Deus e está querendo tratar, quebrar teu orgulho e você ser quebrantado para ele poder continuar trabalhando na tua vida. Se não, para aí. Deus resiste. Agora, no contexto da libertação familiar, por que Jesus tratou a mulher daquele jeito, né? Mas Jesus estava provando. Então é isso que eu quero continuar a conversar com vocês sobre as provas que Jesus dá. Antes de conversar um pouquinho sobre isso, deixa eu ver se eu consigo passar para frente aqui. Alguém me ajuda aí? Aí, obrigado. Jesus teve um discernimento na vida daquela mulher. E ele agiu conforme ela necessitava, na direção da cura. Então, inicialmente, como falei, quando eu li as primeiras vezes, até lá, os 17, 18 anos, eu achava, Jesus agiu mal aqui. Eu estava julgando Jesus, né? E é difícil você entender assim de cara, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando vem provas, Deus está tratando e querendo trazer para fora tudo aquilo que precisa ser tratado de orgulho ou não, e nós possamos ser edificados, sermos fortalecidos e curados. Deixa eu falar uma coisa ainda, uma diferença entre expulsão de demônios e libertação. A expulsão de demônios é quando alguém, né, uma pessoa, um cristão, chega na vida de uma outra pessoa e pela ordem pela autoridade que ele tem, pela ordem que ele dá, e manda aquele demônio embora. Certo? Mas não deve ser assim, porque isso daí, fazer isso, é uma expulsão irresponsável, vamos dizer assim. Porque Jesus falou assim, quando a gente expulsa um demônio, a casa fica vazia. Lembra disso? A casa fica vazia. E aquele demônio vai embora. E aí, enquanto ele vai, vem sete e entra na casa vazia. E a situação da pessoa fica pior ainda. Então, quando a gente for expulsar o demônio da pessoa, nós temos que tomar cuidado, porque a casa tem que ser preenchida. E como? Você dando atenção, é discipulado, é ensinando a pessoa a preencher os vazios com a palavra de Deus. É você caminhando com a pessoa. Não pense em expulsar um demônio e deixar assim, né? Agora, o caso de libertação é diferente, porque a libertação é quando a pessoa já está com o Senhor, a pessoa já conhece, pelo menos já conhece Jesus, já anda com o Senhor, e pode ser que ela não seja sujeita a Deus, mas ela está, de alguma forma, se diz cristã e está tentando andar com Cristo. E tem demônio na vida dela, ou na vida de alguém da família. Foi o que aconteceu na vida da filha dela, aí, né, da mulher. Houve uma libertação. Jesus não deu palavra. Olha direitinho aí na passagem. Veja se Jesus deu alguma palavra dizendo, demônio que está na filha dessa mulher, vai embora já. Falou? Tem alguma coisa assim? Então, como que foi que esse demônio foi embora? Foi Jesus fazendo algumas perguntas, alguns testes, né? Jesus fez algumas, vamos dizer assim, algumas provas verbais com ele, com ela, e ela foi respondendo. E ela foi tomando atitudes e também abrindo mais a mente e o coração dela. Está com sono, fica de pé, filho. Vai beber água. Tá. Bom, Jesus poderia ter resolvido com uma palavra, vai, demônio, vai embora. Podia, né? Amém? Jesus tinha poder para tudo, né? Uma outra questão, quando se faz uma coisa desse tipo, é um tipo de um milagre, é uma coisa que acontece instantaneamente, né? Então, Jesus mandando embora, ou um servo do Senhor mandando embora, se você é filho do Senhor e você tem andado com Jesus, você tem autoridade para mandar demônios embora, amém? Mas toma cuidado, porque você tem que lutar contra a arrogância e você tem que se sujeitar a Deus. Bom, aí o milagre que acontece, nem sempre ele muda o caráter da pessoa. Concorda? Vamos pensar assim. O Judas, que traiu Jesus, Iscariote, ele era um acompanhante de Jesus, andou com Jesus ali e tal, né? Cuidava do dinheiro que o pessoal que arrecadava e tal. Agora, o Judas, ele viu milagres aos montes, viu? E aí, ele estava... tratado, o caráter dele foi tratado? O que vocês acham? Alô? Não, né? Ele tinha um caráter de mentira e de roubo, né? Então, ele era uma pessoa traidora e também de desonestidade, falta de fidelidade e amizade, né? Agora, ele era uma pessoa traidora. O milagre para ele, tanto fazia. É assim como a multidão que acompanhava Jesus, muitos foram curados, muitos foram libertos, né? Receberam curas de vários tipos. Aqueles 5 mil que comeram o pão multiplicado lá, foi uma maravilha, né? Mas tinha 12 que acompanharam Jesus, depois tinha 70, né? Até no final da vida de Jesus. Já quando os discípulos ficaram orando, tinha 120 lá orando. Agora, os outros que receberam o milagre não foram transformados. Então, o milagre não transforma. Tá? Nós precisamos, sabe do quê? Essa questão do discipulado. O discipulado, ele ajuda a pessoa a crescer e ser mudada. Por isso que é importante você ter um discipulador. Uma pessoa que te ensine, uma pessoa que te acompanhe, uma pessoa que você também ajude a acompanhar outra pessoa. Porque nós precisamos crescer e não ficar no de sempre. Né? Agora, uma questão aí no final aqui que eu pus, Nós precisamos ser vencidos por Deus. Sabe? É uma coisa que eu... Não é exatamente, em primeiro lugar, vencer o diabo. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. Então, a primeira batalha que existe é Deus com o nosso coração, o Espírito Santo vencendo a tua vida, vencendo as tuas vontades, o teu coração, os teus sonhos, as tuas determinações. Quantas coisas que você tem na tua vida, que você faz, que você toma a decisão, que você pergunta para ele se você deve fazer, se está bom para ele. Alô? Tem quantas coisas? Conta no dedo aí. Você pergunta se pode ser feito, você pergunta se está agradando ele. Nós temos que fazer isso, é sujeição. Amém? Agora, à medida que nós formos nos sujeitando, aí sim, nós estamos sendo transformados no caráter. Amém? Então, agora, nós precisamos ser vencidos por Deus. Eu podia até falar aqui o seguinte, uma coisa assim que pode até chocar. Tem muita igreja que tem o culto da vitória, né? Aleluia, culto da vitória. Vamos vencer tal coisa, sei lá. Vamos vencer as dívidas, né? Vamos vencer a solteirice, né? Os demônios que ficam impedindo que a pessoa case. Vamos vencer, sei lá, um monte de coisa que a pessoa pode... Mas isso é coisa do ego também. Né? O que a gente podia falar assim, que um culto igual o de hoje, por exemplo, seria o contrário, é o culto da morte, da derrota da carne, derrota do ego, e a vitória do Espírito Santo. Amém? Então nós estamos aqui como se estivesse, vamos dizer assim, num velório, o teu ego sendo massacrado, no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor vença na tua vida e você chegue no final vitorioso. Amém? O ideal é compreendermos as provas de Deus, é que nós vamos terminar conversando sobre isso. Às vezes esse negócio não funciona, né? Bom, como Jesus tratou a mulher e a filha? Jesus agiu de uma maneira muito estranha e esquisita, eu já comentei isso com vocês. E são três provas e reações da mulher. Quero que você preste atenção. Primeira prova foi uma prova de desprezar. Jesus desprezou a mulher, é ou não é? Olha aí em Mateus 15, 22 e 23. Só que os dois versículos ali. O que Jesus fez aí? Ela começou, então ela apareceu gritando já, clamando, não é isso? E Jesus fez uma coisa. O que ele fez? Não fez nada. Não deu nem bom dia para ela. Né? Não deu nem... Olha, depois vamos fazer o seguinte, conversa com o meu secretário aqui, depois a gente conversa lá na minha sala pastoral, lá do Vale da Benção, sei lá, do Jardim de Getsemane. Não teve nada disso. Ele nem deu corda, tá certo? Isso é desprezar. Agora, por que ela foi desprezada? Tem algumas coisas que eu quero que você preste atenção, eu vou tentar ser rápido aqui. Uma das coisas é que essa mulher, ela era grega. Amém? Sendo grega, naquela época, os gregos, eles eram os tais da sociedade do mundo que existia naquela época. Era como se fosse hoje os Estados Unidos, mas um pouco mais. Né? Então, os gregos, eles tinham, eles se sentiam os mais sábios, os mais importantes, os mais... bonitos, tinha inclusive status, mostrando moda de beleza, né? Eles eram o que mais? Mais assim, intelectuais. E a moda, eles que lançavam a moda e todo mundo ia atrás, né? Inclusive os romanos, mesmo na época que os romanos estavam guerreando e dominando lugares, eles usavam princípios e ensinamentos dos gregos. Então, na hora que Jesus desprezou a mulher, ela podia ter pensado assim, pô, mas eu sou grega, né? E esse judeuzinho aí, já pensou nisso? Porque os judeus eram escravos, eram dominados, foram dominados pelos gregos e nessa época já estavam sendo dominados pelos romanos. E Jesus vira as costas para ele e vai embora. Para ela, né? Vai embora. Não deu atenção. Quer dizer, não, ela, na cabeça dela, deve ter. Olha só o que deve ter acontecido. Eu, uma grega, sirofenícia, e um judeu que, não, que é um escravo e dominado pelos romanos, fazer isso comigo. Mas não. Imagina se ela fosse como alguns de nós, que se alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa, já empina, fecha a cara, empina o nariz e sai, não quer mais conversar. Né? Mas ela foi testada no orgulho dela. Dá para perceber? Ela foi testada e ela venceu, porque ela continuou gritando. Né? A segunda prova foi discriminação. Discriminação racial. Presta atenção nisso. Porque Jesus, quando Jesus fala assim, ó, eu não vou tirar o pão dos filhinhos, os filhinhos ali eram judeus, para dar para os cachorrinhos. Ou seja, ela está dizendo, esse pessoal que não é dos judeus, são cachorrinhos. E tem mais uma coisa. É, fala também lá em Marcos que ela era cananeia, ou é aqui em Mateus que falou que era cananeia. Mateus, cananeia. Cananeia significa o seguinte, que ela era descendente de, quem lembra? De cão. Cão, bom, o nome, o cara, para ter um nome desse também, um cara podia até, né, desistir da vida. Mas ele, o cão, ele fez uma coisa grave, né? Ele era filho de quem? Noé. E ele viu o pai nu, e chamou os outros para vir ver e foi fazendo gozação, né, com o pai. Na hora que o pai estava bêbado. E o pai ficou sóbrio e falou, chamou lá o cão. E quase que depois ele falou, passa daqui, né? Mas não fez assim. Ele chegou e falou assim, maldito será quem? A descendência de Canaã. Que é o filho de cão. Não foi o cão que foi amaldiçoado, foi o filho de cão. E toda a descendência. E ele fala, ó, todas essas coisas que você está aprontando para mim aqui, teus filhos vão ser também irreverentes com autoridade, com essas coisas assim. E foi o que aconteceu durante muitos anos. A história fala, se não me engano, mais de 500 anos. Bom, eles que moravam na terra de Canaã, quando... Deus tirou o povo de Israel do Egito e mandou entrar na Canaã. Ali eles já tinham perdido a bênção da terra. Sim, por isso que eles eram chamados de cachorro. E por isso que a mulher aceitou a chamada de atenção quando Jesus chamou ela de cadela. Está dando para entender? Porque o antepassado dela era o cão. E em várias passagens na Bíblia, Moá fala sobre cães, que está se referindo a eles também. Bom, então, a discriminação era racial nesse sentido. Se fosse hoje, dava até cadeia, né? Mas Jesus sabia o que estava fazendo, né? Mas a mulher captou, né? Captou e continuou. E depois... A terceira prova foi quando ela foi ofendida, sendo chamada de cadela, né? Dada para os cães. Ela estava sendo chamada, dizendo isso, você não é filha, porque eu vou dar para os filhos, Jesus fala. E chamando ela de cadela. E aí, ainda assim, ela tem uma palavra, uma resposta para aquela palavra de Jesus. É muito interessante isso, a gente ver isso, que quando Jesus... fala, ofende ela, vamos dizer assim, além de desconsiderar ela como filha, e agora chamou de cadela, ele está indo na raiz do problema, que é o orgulho dela. O orgulho de ser grega, o orgulho de ter sido uma pessoa, pelo jeito ela era sirofenícia e grega, dá a entender assim, que ela tinha, vamos dizer assim, ela tinha influência, ela era da society, vamos dizer assim, daquela sociedade. E ali Jesus estava não exatamente conversando só com os judeus, porque estava na divisa ali, né? E aquela mulher, ela tinha essa ascendência. E o que é interessante é que ela, quando Jesus fala assim, eu não vou dar para os cachorrinhos. Ela falou o quê? Ah, Jesus falou isso de mim? Foi isso? O que ela fala? Veja aí na Bíblia. Tem uma palavra que ela fala, sim. Não fala? Uma versão que eu estava lendo, fala sim. Não é? Sim. Ou seja, ela aceitou, ela reconheceu aquele xingo, vamos dizer assim, né? Aquela ofensa. É verdade que o Senhor, é verdade, Senhor, temos desprezado as suas leis, porque a questão dos pessoal do Canaã é que Deus deu lei para eles, tudo eles desprezaram, foram para ídolos, todas essas coisas. No fundo, ela estava dizendo assim, sim, Deus, reconheço que eu sou uma cadela, que o meu povo era idólatra, se afastou de Deus, fez o pior, sempre rejeitando as autoridades, principalmente a autoridade de Deus. E aqui, ela está se quebrantando. Aquilo que nós lemos em Tiago, está acontecendo com ela, está dando para entender? Ela está se humilhando, se sujeitando aos comandos de Jesus e reconhecendo, quando ela gritou, ela falou, filho de Davi. E quem reconhecia o título filho de Davi era usado para aqueles que eram indicados para serem o Messias. Então, lá atrás, muitas vezes eram usados desse jeito, no Novo Testamento principalmente. Jesus, filho de Davi, é como se dissesse assim, chegou o nosso libertador. Né? E Jesus estava sendo reconhecido por ela. Então, não era vamos dizer assim, uma ignorante com relação a Jesus. E muito provavelmente até ela cria em Jesus, portanto que correu atrás de Jesus e queria que ele tomasse providência. Então é muito importante a gente, agora na nossa vida, meu irmão, vamos pensar assim, Deus manda provas e dói. E muitas vezes pode ser provas que doem lá no ego da gente, você se sentindo desprezado, discriminado, ofendido, você tendo problemas, dificuldades na tua vida que você não sabe por que está acontecendo aquilo, mas muitas vezes Deus usa as provas porque ele está querendo cutucar lá dentro, na raiz do problema, que muitas vezes é o orgulho. O orgulho é um perigo na vida da gente. Deu para entender? Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós não podemos aceitar que isso... Não, olha, não fala assim comigo, senão eu não olho mais para você. Não faz mais isso, não, meu irmão, porque senão, olha, eu vou embora. Sei lá, umas coisas assim... O ego querendo mandar mais do que qualquer coisa. Todos nós erramos. Você erra, eu erro. Nós temos que reconhecer que erramos e confessar o erro. E às vezes nós erramos e pisamos no calo do outro. E às vezes Deus nos usa para pisar no calo do outro para ver a reação do outro. E é Deus que está querendo ver o coração. E aqui Deus, Jesus foi fazendo cada passo, cada prova, e ela foi tendo uma resposta. E a resposta dela é uma resposta que eu acho que todos nós precisamos orar ao Senhor para ter uma resposta como ela. Para que nós possamos ter uma resposta e falar assim, sim, Senhor, reconheço, mas eu preciso do Senhor. Apesar do que o Senhor está expondo na minha vida, apesar desse orgulho todo, apesar desses problemas todos, eu quero me sujeitar ao Senhor. Eu quero resistir ao diabo, mas antes eu quero me sujeitar a ti. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos problemas na vida e nós tentamos achar o culpado como se fosse outras pessoas. E muitas vezes não é uma questão de culpa, mas é uma questão que Deus é que está cutucando, está querendo que você tenha uma reação correta para você poder avançar na tua vida. Amém? Nós vamos orar agora. Para cada prova dessa mulher, ela teve uma atitude, uma palavra. É foi sempre perseverante. É teve sempre o clamor nas bocas dela. Ela clamava e gritava falando, filho de Davi, né? Ela se reconhecia Jesus como seu Senhor, soberano. Ela se humilhava, ela estava intercedendo pela filha, não é isso? Quando ela reconhece Jesus como Senhor, ela está adorando a Ele, né? Mas ela tinha uma palavra, o sim, eu sei, mas também os cachorrinhos comem migalhas. Aquela resposta que ela deu, foi Deus que colocou na mente dela. Não tem jeito. Nós precisamos de uma resposta para o Senhor a cada luta, a cada prova que nós passarmos. Às vezes é uma sequência de provas que você pode estar passando, que eu posso estar passando, cada um aqui. Mas nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero dizer sim para o Senhor. Apesar do que estão falando, apesar das lutas, apesar das dores, das dificuldades, eu quero ser, Senhor, aprovado na prova. Amém? Vamos ficar de pé. Que você possa ter uma disposição diante de Deus. Se o Senhor chamar você de cachorrinho, que você possa dizer, mesmo que eu seja um cachorrinho, por favor, deixa eu comer das migalhas do Senhor. Ela foi se humilhando, foi descendo, se humilhando, se quebrantando. E o que é interessante, que eu creio assim, cada vez que ela se humilhava, em cada teste, eu creio que os demônios lá que estavam na filha dela, começavam a sentir umas espetadas, começavam a ser enfraquecidos. Eu creio que cada atitude, cada palavra dela, foi como sendo dando uma tontura no demônio lá. Foi sendo espantados no começo, enfraquecendo. No final, mente, fugiu. Quando ela fala, sim, sim, eu sou assim, mas eu preciso do Senhor. Se você quer vir diante do Senhor, vem aqui na frente. Se você quer se quebrantar, se você quer pedir para o Senhor um quebrantamento, que você quer colocar teu coração, o orgulho que tem te impedido de ser abençoado, se você quer pedir para o Senhor que te ajude a ter uma palavra para cada momento de prova, a palavra fala que não é por força nem por violência. Não podemos viver uma vida de ressentimento, desilusão. Culpando Deus, culpando os outros. Queridos, existe uma poderosa perspectiva de humilhação. Quanto mais nós nos humilharmos, a promessa é de bênção. Deixa Deus quebrar as estruturas do teu coração. Deixa Deus abrir os teus olhos, para que você possa enxergar realmente quem você é, o que está acontecendo com você. Até quando você vai resistir a Deus, e Deus vai te resistir, para você não ser tratado. Esta noite é uma noite de conserto, e também de intercessão. Se você quer que o Senhor abençoe a tua família, se coloque diante do Senhor, coloque na brecha, inclusive, falando, Senhor, eu quero, estou aqui. Se a minha família está sofrendo, se existem demônios agindo na minha família, e eu estou com orgulho aqui, Senhor, eu te peço que o Senhor trate meu orgulho, mas eu quero te dar a resposta certa, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Oxa, caindo lá. Oh Deus, Deus, nós colocamos, Senhor, diante de Ti agora, Senhor, o coração, quando muitas vezes ele tem sido um coração de pedra, nós queremos que o Senhor quebre, amolece, dá no Senhor vontade, determinação, e nos colocar os teus pés, nos sujeitar a ti, Senhor. O Senhor é Deus. Perdoa, Senhor, se alguém da nossa família está sofrendo por minha culpa. A culpa de cada um aqui, Senhor. Mas nós queremos fechar a brecha. Nós queremos nos humilhar. Senhor, que o orgulho seja banido da nossa vida, Senhor. No nome de Jesus Cristo. E o Senhor reina. Reina, Senhor. Nós nos submetemos a ti, Senhor. Nós nos sujeitamos a ti, Senhor. Para que o Senhor venha, Senhor. Perdão, Senhor. Quando fizemos alguma coisa, Senhor. Levados pelo orgulho, mas agora, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, para que o Senhor quebrante, Senhor, nosso coração e mostre, Senhor, o que está acontecendo. Que nenhuma luta, nenhum endemoniamento fique sem uma resposta do Senhor. Queremos ver nossa família liberta, Senhor. Nós queremos ver nossos queridos, Senhor, libertos. Senhor, mostra-nos quando o Senhor está provando, Senhor, e dá-nos a direção, e que nós não tenhamos medo de ser provados. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos determinação, Deus. Para sermos tratados por ti, Senhor. E que nós possamos nos alegrar pela vitória que o Senhor vai dar. E que a nossa boca vai declarar palavras que te agradem a ti e destruam demônios. De humildade diante de ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Que nós vamos sair daqui com os olhos modificados. Os olhos modificados. E vamos estar mais espertos com relação às provas que apareceram na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Olha os corações, Deus. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor. Nos humilha, Senhor. Nos ensina, Deus. Nós tenhamos a resposta, Senhor. Certo, na hora certa. No nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê força. Que o Senhor te guarde. Que você sinta a presença do Senhor constantemente na tua vida. No nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Mas de ti e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com as sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. É Deus, mais de ti, Senhor, mais de Deus na minha vida, Senhor. Menos de mim, menos do meu ego.